Bem, amigos do Hattrick, aqui quem fala é Vitor Araújo do Nerima Jet, e eu preciso contratar urgentemente ou uma fonoaudióloga ou um especialista em dislexia. É blablaísta e não blabaísta. Olá, sou Adriano do Mitocôndrias, participando pela primeira vez, dando uma ajuda, enfim, vendo o que os outros caras estão fazendo, parando de olhar só no meu mundinho na quinta divisão e na LJH. Enfim, foi o convite do Vitor, vamos ver se o que a gente fala por aqui. Frase de efeito, fail, né? Mas tudo bem. Olá, crianças, eu quero namoradas eslavas. Boa. Eu não sei se também funciona. Olá, pequeninos, aqui é o Morphe do Judão e do time Judão, Criatividade Rules, e eu apanho de meninas. Mas espera a pergunta, eslavas ou não? Porque daí eu também quero. Estamos começando mais um Plantão do Randão, episódio número 2, com a presença aqui do Adriano do Mitocôndrias e do Morfo do Judão, pra gente dar uma comentada aí. O Morfo chegou um pouquinho mais tarde, mas a gente vai comentar aí sobre a Liga Judônica, é claro, né? Nós três que participamos deste torneio que não vale nada, mas é muito divertido. Nada melhor do que zoar com a cara um dos outros. Isso só não é melhor do que os mimimis que me fazem rir toda semana, né? Temos alguns hoje. Me pediram para falar da Seleção Sub-20. Vou falar o que a gente vai falar, o que puder falar rapidamente, né? Mas um outro assunto dos fóruns. E o Campeonato Brasileiro, a gente vai começar a fazer a cobertura. Eu agradeço desde já ao Bruno Sauro, do Sauros FC, que levantou uma pauta muito legal para a gente trazer aqui para o nosso podcast. Mas antes de tudo, eu vou ler os e-mails. Você quiser. Hoje é festa. Vamos comentar rapidinho aqui as mensagens que a gente recebeu, tanto pelo e-mail plantandorandão@gmail.com, pelo HTML e pelos tópicos que eu criei, tanto no Fórum Brasil quanto no fórum da Federação Mundo HT. No e-mail, quem mandou os parabéns pra gente aí foi o Leandro de Mello e o Diógenes do C4 Futebol Clube, que mandou também muitas sugestões de temas para episódios. A gente vai usar elas aí aos poucos, não dá pra falar de tudo de uma vez. Né? A gente tem problemas, inclusive, para montar a pauta, mas a gente vai fazer o possível para seguir essas sugestões aqui, que são muito, muito legais. No Fórum Brasil, agradeço aos comentários do Everton Manager, do Guns Guitar Club, da oitava 1589, Caneva, do Caipiras, da sétima 724, o Pedro RJ, do Pior, da terceira 15, o Roger Santista, do Fantástico Futebol e Negócios, da quinta 104. Muita gente comentou achando engraçado a frase do torcer para um algoritmo do episódio passado. Essa frase foi, na verdade, do Rafael Stroca. Eu queria lembrar o time dele e aonde ele postou essa frase. Infelizmente, eu não lembro. Marcelo Melão, do Melão Fly FC, da sexta 777. E ele pediu também para esclarecer, só eu falei das competições do Mundo HT, ele só vai esclarecer: os números ganhos nas competições são para um sorteio de sócio HT de 3 meses. Quanto mais números, mais chances. Felipe TJ, do Tiradentes, da sétima 419, também manda um abraço. Marcelo 9, do Galácticos RJ, da quarta 15, foi um dos que pediu para falar da Seleção Sub-20. O Everstruz, do Real Vevas, da quinta 12. Paião, o GM, técnico da Seleção Brasileira, também manda um abraço. E também a gracinha, sobrou pro Samurai. É, sempre vai sobrar pro Samurai, não tem jeito. Bruno Sauro, do Sauros FC, da oitava 981, que ajudou a gente também com pauta. O Cassiolau, do Fênix Phantoms FC, da quarta 8. O Moderador Moreira, do Esquadrão Celeste FC, da sexta 188. O Beto Nash, do Duck Dodgers Futebol Clube, da terceira 5. O Laface, da quinta 162. O Luiz Larn, dos Dragões Verdes, da quinta 108. O Luiz Paulo, do Tatuí, da segunda 2. lá no Mundo HT, além do Marcelo Melão, que já falamos, e do Brunossauro. O Samurai também, da sétima 315, também gostou. Gostou até da música que eu fiz pra ele. Já já vou separar um MP3, como ele pediu aqui, só com a música. E como a gente já disse, o Diógenes do C4 Futebol Clube da Sexta 180 também mandando seu abraço pela Federação Mundo HT no HT Mail. Quem mandou mensagem pra gente foi o Pinho, do Tepinho, da Quarta 53. Um comentário rápido antes da gente ir pro programa. Eu tô gravando isso aqui sozinho na terça de manhã, né? Já já vou editar o programa e postarei. Participou aqui ao vivo comigo o Mitocôndrias e o Morph, do judão.com.br. Ele participou via Skype e a gente teve uns probleminhas de conexão. Nem a minha conexão de internet é boa e a dele também, segunda-feira à noite, também não estava muito boa. A gente teve uns probleminhas de áudio, a gente vai fazer o possível para selecionar os comentários, mas ele vai estar mais presente na discussão da Liga Judônica, que ele tem mais para falar. Como ficou muito grande, esse episódio vai ser dividido em duas partes. A primeira parte com discussões gerais e também falando do Campeonato Brasileiro. O Mitocôndrias, que tem quase 4 anos e meio de hat-trick, teve muito o que falar, comentários muito interessantes. E a segunda parte só da Liga Judônica, e aí o Morph vai estar mais presente, apesar daquela voz cavernosa de Skype. Vamos que vamos! Vamos começar falando da seleção sub-20. O pessoal me pediu para comentar. Eu não tenho acompanhado muito, mas eu fui dar uma olhada a pedido deles, né? A gente não tá indo bem. Foram 2 vitórias e 3 derrotas até agora. A última pro Chipre, por 4-2. O Chipre, que apesar de ser um país relativamente pequeno no hat-trick, ele conseguiu um envolvimento muito grande da comunidade e chegou relativamente longe na última Copa, se não me engano, chegou até as quartas. Se a gente for pensar no planejamento a longo prazo que está sendo feito para as nossas duas seleções, a sub-20 e a principal, a coisa está realmente complicada para a gente ir mais longe, né? Mesmo porque temos sérias lacunas na defesa, além de termos perdido o meio de campo nessa partida. Em um grupo de 7 times, a gente está em 5º lugar. A Albânia lidera com 13 pontos e 1 jogo a mais. É ela quem descansa na próxima rodada. O Chile é o vice do grupo com 12, lembrando que os 2 primeiros são os que passam para a próxima fase. O Chipre em 3º com 10, a Noruega em 4º com 7, o Brasil em 5º com 6 pontos, Bahrein em 6º com 3 e Camboja na lanterna com 1 pontinho. Nosso próximo jogo é contra a Noruega, o Camboja pega o Chile e o Chipre recebe o Bahrein. A galera me pediu para comentar porque estão todos meio emputecidos com os pitacos dos portugueses, dos tugas, no desempenho da sub-20. Olha, eu confesso que essa confusão pra mim tá um pé no saco. Talvez por eu ter pego o bonde andando. Há acusações dos tugas quererem provocar instabilidade na sub-20 pra depois lançar a candidatura nas próximas eleições, tendo como base essas críticas que eles estão fazendo. Hoje, os moderadores começaram a limar o bate-boca mais acalorado. Parece que os tugas vão meio que largar mão, se bem que o Mr. Furaredes, que foi candidato à seleção sub-20, meio que largou mão. Ele desistiu da candidatura alguns dias antes de fechar a eleição, mas ele continuou presente e irritando muita gente. E o último assunto debatido, fora o bate-boca, que eu não vou entrar nele, foi que houve eventos de falta de XP por parte dos jogadores da sub-20 nessa última partida. Os tugas questionaram a estratégia de colocar gente para ganhar XP logo na fase de classificação. Pelo que eu entendi, o que o Célio Silva e a comissão estão fazendo por enquanto é tentar dar XP aos jogadores mais novos para que cheguem bem para a próxima fase, ainda que haja um risco maior do time não se classificar. Os tugas questionaram muito isso e, segundo alguns membros, alguns usuários do fórum, até de forma repetitiva, como se quisesse só causar confusão. A seleção principal, que não se classificou para a fase seguinte da Copa, que acabou de começar, ela segue seu calendário de amistosos. A gente goleou a República Dominicana por 4-0. Esse foi um palpite que eu errei. Eu esperava que ganhasse um pouquinho menos, esperava que ganhasse de 3-1. Minha parte favorita do programa, os mimimis. Ah, que delícia. Uma coisa que gera muitos mimimis são os problemas com a torcida. A Ana, do Mulheres, já reclama faz um bom tempo, faz mais ou menos um mês, que a torcida dela não tá crescendo muito, apesar de resultados positivos. Até perde torcedor. Mas vou destacar aqui a saga do Laringoli, o dono do Muricola, da quarta 54. Abre aspas. Priorizando a Copa, visto que eu queria virar farm, e meu negócio é ganhar grana, eu deixei o campeonato meio de lado. Foram 3 ou 4 derrotas na liga seguidas, uma atrás da outra, e vi meus torcedores abandonando o clube como ratos na tempestade. Não havia vitória longe de casa na Copa que deixasse minha torcida feliz. Na partida da Copa da semana passada, os torcedores já estavam desapontados antes da derrota. Apesar disso, os burros ainda achavam que nós tínhamos a vantagem. Perdemos e o desapontamento continuou. Bom, no domingo, jogo fora de casa contra o líder, eles de favoritos, conseguimos uma vitória incrível, uma façanha. E os bandidos, ao invés de lotar as ruas e ficarem no mínimo felizes, não. Estão só contentes. E hoje um desgraçado ainda abandona o clube. Não, é o fim dos tempos. Onde é que o mundo vai parar desse jeito? Eu tô até arrependido de tanto esforço. Ano que vem eu contrato um jogador de seleção brasileira. Além disso, tenho 4 grandes promessas no time júnior. Mas não adianta, eles não querem saber. Torcida ingrata, eu vos digo, não lhe darei mais títulos. Fiquem com as migalhas. E tenho dito, Laringoli, dono do Muricola, assina. E daí o GSC sendo, só caneladas FC, da sexta 186... sugeriu que o Muricola contrate She-Leaders. É uma alternativa, né, cara? Sexo, o mundo é movido a boceta, como os senhores sabem, né? Você tem tido muitos problemas com a sua torcida? Então, sim, porque meu time tava uma bosta até a temporada passada, né? Essa temporada aqui que tá um pouquinho melhor. Deixa eu até ver o que aconteceu na última semana aqui. Na temporada passada tinha, eu tô numa sexta divisão, só pra constar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia cair, só que ali nos últimos 4 jogos eu consegui me recuperar um pouquinho. Então, essa queda de rendimento que rolou aí no time nas últimas temporadas aí diminuiu bastante a torcida. Agora tá com 1.820 membros. Mas você não tem nenhum mimimi com a torcida então? Tá tudo dentro dos conformes? Não, eu até entendo os caras. Meu time é uma bosta, os caras têm que sair mesmo. Eu ia achar estranho se eu estivesse aumentando essa porra. Futebol, quando o time é uma bosta, você vai lá pra jogar a porra da pedra no técnico. Até porque a gente não pode jogar pedra no monitor, porque vai prejuízo. Sei lá, daí você tem que apoiar mais. Ia ser legal, né? Ia ser legal receber um ADT e-mail de um torcedor automático, né? Que eu sou filha da puta. Várias ideias, tipo, programar um hat-trick pra surgir num PHTML ou script ou qualquer merda, quando você entra na sua capa do time, ela tá pichada, né? Tipo, fora mitocôndrias ou quem já. Ô, mitocôndria, você tem tido problemas com a torcida, sim? Cara, desde que mudaram o esquema da torcida, quanto tempo faz isso? Faz uma ou duas temporadas que eu não mais encontro. Eu não acompanhei isso. Viu? Que foi quando entrou o lance da... A torcida estabelece qual é a sua posição, qual é a posição que eles acham que vai ter na liga. Então, sim, por exemplo, eu caí da quarta pra quinta, mas meu time tava ruim. E desde o começo eles falaram, a gente vai ganhar. Eu olhei a liga e falei, não, a gente não vai ganhar. Então fica isso, você acaba jogando também muito contra essa expectativa que a sua torcida tem para a sua temporada como um todo. E não tem jeito, mesmo que você esteja priorizando a Copa, se os caras fazem lá os cálculos de banco de dados, os caras fazem os cálculos do banco de dados, os monges budistas do Hat-Trick fazem os cálculos. Se o sistema acha que o jogo vai ser fácil, não importa se você ganha ou não. O problema disso é que esse sistema da torcida não leva em nenhuma consideração estratégia. Isso é o que eu acho que mais incomoda. Que é que você fica nesse problema. Ok, eu vou jogar pra torcida ou eu vou entregar esse jogo porque eu tô me dedicando à Copa, não sei o quê. Eu tô desovando 6-7 torcedores agora por rodada porque eu me dediquei na Copa. Mesma questão do cara. E me ferrei na liga. Outro mimimi de nota, que chega a ser trágico ou não, é o do dirigente do Real Masters FC da Quinta 92. Ele relata que o seu goleiro de 25 anos caiu de nível, de genial para magnífico, e justo enquanto estava à venda. Parece bizarro um goleiro de 25 anos cair de nível, né? Mas o Samurai me explicou, pra meu espanto, né? Porque ele falou, ah não, essa queda não foi randão. Eu respondi, não, peraí, se essa queda não é randão, eu não sei mais o que é randão, né, Samurai? Explicou, não é bem assim. Porque além de ser natural para jogadores mais velhos, como a gente já sabe, essa queda de primária acontece quando o nível ou subnível da primária está, em teoria, muito alto para a idade, né? Eu tô supondo aqui que esse goleiro não estava sendo treinado, né? Um treino só para esse goleiro, um treino de primária, deve resolver o problema, ele ganhar o subnível suficiente para contrabalancear essa queda. Você lembra de algum problema, sabe? De alguém que teve algum problema bizarro assim? Não, velho. Tipo, o meu goleiro, ele tá com 22 anos agora. Eu treinei até sobrenatural, ele tá em sobrenatural mesmo. Numa dessas burrices de técnico noob, eu lembro que demorava pra caramba pra subir, não saía de excelente. Depois de semanas e semanas que não subia, que eu perguntei em algum lugar, alguém falou da qualidade do técnico, né? Tipo, você vai treinando o cara e esquece que a porra do seu técnico é uma besta. Então, nessas burrices assim, tipo, várias temporadas só me ferrando. É, eu demorei um pouco também pra achar as dicas. Né? Mas queda de eu até agora não... Não teve nada bizarro assim. Aliás, falando no Samurai da 7ª 315, que está na ferrenha disputa para cair para a oitava, porque ele quer ganhar todos os troféus desde o começo, ele vai perder o treino da semana. Tá rindo, Mitocondria. Desculpa, a história é ruim, seu Samurai. Parabéns, velho. Você é o verdadeiro desportista do pior sentido da expressão. Enfim, desculpa, mas é genial, mas é surreal. Ele vai perder o treino da semana porque errou nas substituições programadas e jogou o segundo tempo com 4 zagueiros centrais. Ele treina justamente defesa. No mais, ele conseguiu perder para o Cachoeiras de Macacu. Ele continua na zona de rebaixamento, mas ainda perigosamente muito próximo do sexto, né? Então, se ele bobear, ele perega de não cair, né? Cara, é muito bom porque você torce por um time no oposto, né? Tipo... Se acompanha o time do cara, eu vou começar a ver os jogos desse cara pra ver se ele tá perdendo, porra. Né? Todo mundo zoou ele. Eu não sei se você escutou a musiquinha que eu fiz pra ele. Eu vi. Mas ele entende muito de hat-trick, ele tem seus méritos, ele... Não, no fundo, eu entendi até o que ele tá fazendo. É que deu uma preguiça de eu fazer uma coisa do gênero quando eu vi. Mimimi pior foi o Brunossauro do Sauros FC. Um mimimi totalmente off-topic. Ou será que não? A namorada manda pra ele um e-mail com o título: um filme em sua homenagem. Seria Rambo 5? 300 de Esparta Parte 2, A Ressurreição? Jurassic Park 4, já que ele é paleontólogo? Não. O filme em questão era Bruno, aquele personagem bem solto do Sacha Baron Cohen. Tá com moral, garoto, tá com moral. Sacanagem, hein? Justo o Brunossauro, que me ajudou tanto pra levantar uma pauta sobre como tá o Campeonato Brasileiro, a gente já vai comentar. O que você faz numa hora dessa? Fica menos tempo no hat-trick, talvez. Talvez. Talvez. Ajuda menos em pautas do Campeonato Brasileiro. Não, chuta a namorada porque a colaboração ficou interessante. Eu não sei não, hein? Eu preferia ter... Ô, Bruno, pode deixar. Rodada que vem, não tem acompanhamento do Campeonato Brasileiro, não? Vai resolver isso. Leva sua namorada pra ver um... Não leva ou não leva, né? Ou leva, não sei, pra ver esse filme. Voltando ao tópico de... reestruturações ou demandadas que a gente começou a falar na semana passada, acho que esse tópico ainda vai render. O Billy, do América RJJ, da terceira 16, tá bem pessimista, porque as mudanças que a gente comentou também no podcast passado, que os desenvolvedores estão armando por aí, essas mudanças estão gerando, né, as mudanças anteriores, e vão gerar ainda uma imprevisibilidade, não estou me referindo a Randão, uma imprevisibilidade tal, que ninguém vai conseguir se manter no topo por muito tempo, né? O que já é uma tendência, né? O que vai continuar inviabilizando um planejamento de longo prazo. Para muitos, o CB vai se tornar mais do que nunca inatingível. Abre aspas. O teto para a estratégia que eu adotei é a terceira, mas para muitos vai ser a quinta. Você começou na sétima ou na oitava? Eu comecei na sexta. Na minha época, quando eu entrei, 4 anos e meio atrás, ainda não, era a sexta. Ainda era a sexta, mas só que a sexta tava forte, e a sétima veio uma sequência. Só que daí eu subi pra quinta um pouquinho depois. E tá lá. E na quinta, muito tempo, eu subi pra 4, durei pouco, caí pra quinta, e agora, como eu tive essa aventura mal sucedida na Copa, com boas chances de cair pra sexta. Mas o... isso que ele falou da estrutura é real, assim. Tipo, existe um nível que eu percebo meio de quinta a quarta, meio normal. Assim como hoje em dia tem uma diferença de... entre sétima e sexta um pouco mais brutal, eu acho também. Aí até você consegue falar. Porque, por exemplo, os times que estão vindo da sexta pra quinta, não jogam na sexta já faz uns 4 anos, estão vindo bem fortes já. Com um bom nível de quinta. Acho que e acho até um outro pra subir pra 4, com sorte. Eu acho que tá rolando isso do cara se preparar lá embaixo, que nem aquele. Lembra Super Mario 2, aquele pulo mais forte? Você segurava pra baixo e daí pulava de uma vez. Sim. Deve tá rolando isso. Eu realmente tô com medo de subir pra sexta e voltar. Tô preocupado. Então, esse esquema de rotatividade é aquela coisa, cara, você tem que ter um planejamento legal do time dele a longo prazo, né, meu? Porque você pode montar um puta num time e fazer um planejamento legal, conseguir subir algumas divisões aí, só que os caras envelhecem, né? Que nem a gente tava comentando agora há pouco. Os caras perdem nível e de repente a torcida começa a debandar, cai a renda. Então você tem que prestar atenção em muita coisa, né, cara? Então é complicado você conseguir manter, tipo, na ponta por tanto tempo. Tanto é que então rola uma rotatividade mesmo. Acho que é natural devido ao sistema do jogo. Já que a gente tá falando de reestruturação, a sequência tem a ver com isso. O Brunossauro, ele levantou pra mim uma pauta muito boa. Agradeço muito a ele. Sobre o Campeonato Brasileiro, a situação atual. A gente comentou na semana passada que tem 3 times em questão: o UFC, o Fla Bahia e o Atlético Bulls, que estão fechados para balanço. Eles venderam todo o time, praticamente já estão rebaixados. Eles aparentemente montaram treino visando grana. Então a disputa ficou bem enxuta, só com os outros 5 times da chave. Depois da 8ª rodada, a gente tem os 3 grandes candidatos ao título, que são o Goleiros, o atual campeão, com 22 pontos, único invicto até agora no campeonato. O Blitzkrieg, Fogo, Bop, FNR, não sei o que é FNR, desculpa. Na cola, logo em seguida, com 21 pontos. E o Gretchen, o veterano, com 19. Todos esses têm chances de levar o caneco. O Areia e o Aquarius Horda, ambos estreantes, brigam pela 4ª posição para evitar a repescagem, para garantir já mais uma temporada na elite do hat-trick brasileiro. O Goleiros é o atual campeão da primeira divisão. Ele é gerenciado pelo ótimo manager Gustavo Guerra, que conseguiu a façanha de vencer o Campeonato Brasileiro na sua temporada de estreia, né? Que foi a temporada passada, ele subiu e já foi campeão. Será que é tão façanha assim, né? Sendo que tem essa tendência de já se preparar muito. E pelo que eu tô vendo, o Gustavo se preparou muito, muito mesmo para chegar forte no Campeonato Brasileiro. cara, depende, eu não sei, eu não conheço a história do time, eu não sei, por exemplo, se ele trabalha muito com transferência, se ele faz caixa com... enfim, pegando o jogador e vendendo mais caro. Esse pelo tipo de que coisa. Eu lembro, pelo menos até a temporada passada, ele tava com caixa tal que ele conseguia treinar a bola parada. Fantástico. Né? Tava com um time bem bom a ponto de conseguir treinar a bola parada e ganhar dinheiro com isso. É claro que precisa de muito capital pra isso. Pois é, mas assim, esse lance dele não ficar parado fazendo caixa é forte, assim. Ele realmente não parou muito, então, ele não parou muito tempo não, pelo que eu acompanhei. Até seria interessante, na verdade, é um caso de dar uma boa estudada nesse time para ver o que ele fez. Ele postou um tópico na Brasil, eu não dei uma resumida nele porque ele realmente é longo, né? Uhum. Acho que ele tá mais ou menos umas 10 temporadas. Né? Então realmente foi uma ascensão relativamente rápida. Mas ele fala tudo. Um tempo atrás, só um comentário, teve um campeão, acho que foi de Hat-Trick Masters, que era um time de um cara, sei lá, de um país qualquer. Da Venezuela? Não, Bestes. Um país europeu, que o cara jogava Hat-Trick há 3 anos, 4 anos, ou nem isso, 2 anos e meio, sei lá, 3 anos, só que ele fazia muita grana com transferência e montou um time monstruoso, foi lá e ganhou o campeonato dele e foi pro Hat-Trick Master e ganhou também e tipo, tava dominando em 2 anos, 3. Será que não faliu logo depois? Porque tem a estratégia do Divine Tricker, né? Sim. Comprar jogadores fodas, né? Só pra segurar ali ou a Copa ou mesmo o Hat-Trick Master, só que daí corre o risco de falir logo depois, né? Porque não aguenta pagar os salários. Esse cara chegaram até a fazer uma entrevista com ele lá na revista oficial do Hat-Trick. Enfim, eu vou procurar isso com calma, depois eu te passo essa pauta pra dar uma estudada. Tá, no blog eu vou deixar o número do tópico que o Gustavo Guerra escreveu sobre a trajetória dele. Eu não lembro o título agora, mas o número pelo menos deve facilitar. Link não adianta eu deixar porque... O link externo pro Hat-Trick muitas vezes não funciona porque às vezes você não tá acessando o mesmo servidor que eu. É www4557. Eu vou deixar o número do tópico. Ah, mas tá aqui, ó. Eu tava na dúvida. O Gustavo não está no HT há nem 4 anos. Então é mais ou menos isso que a gente falou, 10 temporadas. Sim. E conseguiu fazer um excelente planejamento com uma subida meteórica da 7ª até o CB. Sem ficar estacionado em nenhuma divisão para fazer caixa. Como eu já disse, ele vale a pena ler o tópico que ele fez. E o Goleiros veio de uma campanha tão forte no ano passado, na temporada passada, perdão, quase sendo campeão da Copa do Brasil, chegou à semifinal, que havia muita expectativa para a estreia dele no HT Masters. Infelizmente, ele não foi páreo para o fortíssimo Bag, campeão russo, e acabou sendo eliminado na estreia. Não é exagero dizer que atualmente o Goleiros é o time mais bem estruturado e bem sucedido do Hat-Trick brasileiro. Aliás, ele também é o time com a folha salarial mais cara do Brasil, 2 milhões e meio de reais por semana para manter a qualidade dos jogadores do time. Deve mesmo ter uma boa reserva para não ter parado em nenhuma divisão. Eu quero ver o transferista ali dele, na verdade, por curiosidade. Porque deve ser que momento. É difícil. Né? Você conseguir esse caixa dessa forma, nesse tempo, deve ser realmente um quilométrico. E é isso aí, cara. Tem um pessoal, eu sei que tem essa discussão também, já que você fala de mimimi, dos caras que falam das transferências e tal. Eu acho que é justo, cara. É um negócio que tá lá, uma coisa que clubes usam. Eu me pergunto um pouco, às vezes, desse lance de agora você ter que jogar uma partida com o maluco pra depois pôr a venda. Eu não sei ainda se eu acho isso legal ou não. Na verdade, assim, você põe... se tava prejudicando essa parte de só vender, então acho que é uma contrabalançada interessante, né? Pra cada vez que você quer colocar o cara em venda, ele tem que ter jogado uma vez, exceto se ele tiver no... Exceto se ele estava no seu time inicial ou se ele veio da escolinha ou do júnior. Uhum. É. O que estão reclamando muito, a gente já comentou isso no podcast passado, não lembro se você ouviu, que os desenvolvedores editores. Eu não vou lembrar o nome do cara que escreve os editoriais, porque é o sueco lá. O sueco lá, o sueco mora. Ele fez uma promessa perigosa. A visão de jogo que eles têm, eu vou repetir o que eu falei no podcast passado, é a seguinte: você tem vários caminhos para o sucesso, só que você não pode tomá-los 100%, eles todos. Então o exemplo que ele deu foi exatamente isso. Hoje você consegue treinar a 100% e fazer as transferências a 100%. Isso vai mudar. Isso que deixou muita gente com medo. Com maiúscula, como a gente usa quando vai enfrentar malandros ou xixão. Essa parte do treino e do... Eu não sei, às vezes eu acho que rola um pouco de exagero em... Sei lá, isso é uma opinião bem pessoal, mas eu acho que rola um certo exagero de querer... A outra discussão que teve no podcast anterior, que era sobre o Randão, sobre ter o fim do Randão ou não. Acho que rola um certo exagero em querer deixar a coisa lógica demais, tipo, saca? O cara tem mais tempo, então faz sentido ele se dar melhor e poder ficar mais coisa, não sei o quê. O mundo é assim, cara. Sabe, assim, o futebol é assim, o seu time tem melhores empresários, vai ter jogadores melhores. Se tem a sorte de estar no lugar certo, se o presidente tem falcatrua como multinacional, é que sempre, ele ganha 2 anos. Né? O problema é que teve sempre o papo de não querer prejudicar muito o cara que tem pouco tempo para se logar. Teoricamente, Você consegue pelo menos jogar minimamente o hat-trick logando uma vez só por semana. Teoricamente, né? A gente sabe que se você quiser um desempenho, você vai logar mais vezes. Você vai logar no mínimo no momento em que os olheiros da escolinha já podem ser chamados de novo. Você vai logar na sexta-feira para saber como é que foi o treino. Se você tá com contusão, você vai esperar até o último minuto pra escalar, porque você vai esperar, vai ver se aquele cara que tá com contusão 1, ver se pelo menos ele fica só machucado pra poder jogar e treinar. Eu não sei até onde vai esse limite de você querer, ao invés de simplesmente não atrapalhar, de até beneficiar quem loga menos e gerar uma rotatividade tão grande que os caras que estão mais tempo não conseguem mais fazer o diferencial e o cara que tá novo vem com tudo. E isso eu acho o maior problema, porque acaba sendo uma coisa dessas que você coloca, quanto mais você fecha as portas de crescimento rápido, você acaba estagnando a coisa demais, eu acho. Assim, tipo, tudo bem, eu sou um cara que entra no, como você tava falando, eu entro na verdade na quinta noite pra ver como foi o treino, entro no sábado à noite pra promover um júnior antes de sair, faço tudo isso. Só que assim, por exemplo, transferência normalmente acaba pagando um pouco mais caro, porque não tenho tempo livre de ficar 2 dias, 3 dias, não, quatro nem dias, eu, no máximo assim, generando. Quando eu consigo estabelecer um horário, eu faço toda a pesquisa, quais as transferências que me interessam, que tem nos próximos 3 dias. Daí eu vejo os horários em que eu posso estar online e daí vejo. É aquilo, cara. O cara pode fazer diferente, sorte dele. Beleza. Eu acho isso, então. Acho que rola um certo exagero de justiça total que não existe no mundo, entendeu? Tipo... Acho que, lógico que não pode ser também o cara faz só isso e se dá bem. Mas beleza. Voltando, né, pro próximo time, um dos nomes mais, digamos, excêntricos do HT, e eu não vou falar aquele nome quilométrico de novo, isso me lembra aquela piada do Monty Python. Vamos falar daquele método, o grande Van Nauschaisen, e cada vez ele falava o nome inteiro do cara, tinha uns 24, 25 sobrenomes. Enfim, o Blitz está participando pela terceira vez do Campeonato Brasileiro. Ele é gerenciado pelo Carlito Rock, usuário de Minas, que aliás é o estado que domina o Campeonato Brasileiro, com 4 participantes, e esses 3 que disputam forte o título são mineiros. Muito provavelmente o caneco da competição vá para a terra do Keijin de novo. E como maior conquista, ele levou o caneco da Copa do Brasil na 24ª temporada. como prêmio pela taça, teve a oportunidade de disputar o Hat-Trick Masters e não decepcionou, conseguiu levar o time até a sexta rodada. É muito bom, levando em conta o retrospecto dos brasileiros. Embora o Goleiros tenha, na opinião do Brunossauro, e por enquanto eu assino embaixo, o time mais equilibrado e, portanto, levemente favorito ao título, o Blitz vem logo atrás e qualquer tropecinho do Gustavo, o Carlito não vai ter dó e vai passar por cima. Os jogos da temporada pro Carlito serão na 12ª rodada, quando pega o Goleiros em casa, e na última contra o Gretchen, também em casa. Falar no Gretchen, o popular diretão, ele é gerenciado pelo experientíssimo R. Diniz. Esse R é do que, você sabe? Ricardo Rodrigo Robledo. Diniz, pronto. Seu currículo é admirável. Ele é o time que está há mais tempo no Campeonato Brasileiro. Está na 7ª temporada, demonstrando planejamento e constância. Desde que estreou na primeira divisão, nunca ficou abaixo do terceiro lugar. Ele é bicampeão. Foi campeão nas temporadas 23 e 25. Como a gente já... Ele também conseguiu levar o seu time à 6ª rodada do HT Masters e foi técnico da seleção brasileira, antecedendo o atual técnico e Game Master Sênior, Baião. Após pegar 3 jogos seguidos contra os semi-bolts do grupo, o Gretchen ainda vai pegar na próxima rodada o Bulls, novamente um dos semi-bolts, e deve vir com forte espírito de equipe para encarar o Goleiros na 11ª rodada. Está 3 pontos atrás do líder e 2 atrás do vice, mas devido a sua grande XP, pode surpreender a todos e levar o tri do Campeonato Brasileiro. Será um adversário complicado ao Blitz e ao Goleiros. Na verdade, o ponto que eu acho é isso. É um campeonato pra ficar vendo, porque, meu, são 3 times fortes disputando. Eu acho que no Hat-Trick Brasil tem 2 coisas que são as mais legais pra acompanhar nesse segundo turno da temporada, que é isso e se o Samurai vai cair ou não. São as 2 coisas que eu quero saber. Eu posso cair pra sexta, tô cagando. O cara quer fazer a rapa nos noobzinhos. Então pode ser. Mas é muito esquisito, porque... Acho que vou fazer isso só assim pra conseguir bater em alguém. O Aquarius Horda, que é estreante no Campeonato Brasileiro, ele é gerenciado há 5 anos pelo Pedro Wood, do Rio de Janeiro. Ele conseguiu acesso à primeira divisão depois de vencer a Segundona 1, teoricamente o grupo mais forte da Segundona, substituindo um veterano Tech. Né? O Tech acho que já teve. Acho que foi outro time que já teve a folha salarial maior, né? O Tech ficou um tempo na primeira divisão, né? Um bom tempo. Falo desses caras, desse cara faz um tempo. Só não lembro. Não sei essa parte pra lá. Folha salarial, ótimo, agora não consigo mais falar. Acho que ele já foi. Acho que o Tech já foi campeão da Copa, pelo menos. Eu não lembro. Não lembro mesmo. E com a disputa do título da primeira divisão pegando fogo, a missão do Aquarius é conseguir o 4º lugar e conseguir se manter no Campeonato Brasileiro. Né? Missão é complicada porque os 2 próximos jogos é contra o líder Goleiros e o vice-líder Blitz. Pelo menos ele vai disputar em casa. E o jogo decisivo, o Match of the Season, o MOT, pro Pedro vai ser a última rodada, quando ele vai pegar o adversário direto, que é o Areia, em casa, para talvez decidir quem vai ficar quem vai se garantir na primeira divisão e quem vai ficar, quem vai para repescagem. Você tem alguma história boa de repescagem, amor? Não, por incrível que pareça, ou não, não cheguei a disputar repescagem nunca, não. Sempre caiu direto? Sempre fiquei direto. Não, só fui rebaixado uma vez. É, eu jogo pra caramba, faz sempre pra caramba esse negócio. Meu time sempre foi uma porcaria. É, e logo, tipo, acho que na minha terceira temporada, eu comecei na sexta, na época só tinha 6 divisões, se não me engano. E eu subi pra quinta rápido, tipo, na segunda ou terceira temporada. Disputei uma temporada na quinta, voltei pro grupo que eu tô na sexta e tô até hoje. Basicamente, a biografia do meu time é essa. Ah, com um pouco mais de 3.700 membros, o Areia é o detentor da maior torcida do hat-trick brasileiro. Curiosamente, apesar da quinta divisão, ou não tão curiosamente assim, a gente já vai explicar, o Areia é o time que faz mais hat-stats no Campeonato Brasileiro. Ele, em algumas ocasiões, bate mais de 400 pontos. Medo! O que acontece é que ele só não está muito bem porque ele treina a defesa, né? Então ele não domina o meio de campo, daí ele faz bastante hat-trick na defesa, talvez faça alguns hat-stats bons no ataque, mas não domina o meio de campo. Eu imagino que seja isso, né? O Areia, dirigido pelo Zaldo, também carioca, ele subiu para o Campeonato Brasileiro ao ser campeão da Segundona 2 na temporada passada, substituindo o tradicionalíssimo Ozzy Osbourne do Shelter Dogs, outro nome esquisito pra cacete. O metal vive! De Belém do Pará. Bom, o ponto, claro, ele é, sendo ele treinador dos zagueiros, um ponto forte, claro, a defesa, né? O Bruno, que levantou a pauta pra gente, ele achava que... É o que se espera. Pelas notas que ele fazia na temporada passada, o Bruno achava que o Areia vinha forte pra ser uma segunda versão do goleiro, né? Surpreendendo, vindo como furacão já pra disputar o título, mas não aguentou, não. Ele tá só na quinta, mas ele ainda tem uma boa chance. E até agora ele tava na Copa, ele foi eliminado na última rodada. Aliás, o que o Bruno não levantou, o que eu podia ter levantado, é se esses outros três times ainda estão na Copa, né? Mas imagina que não. Você falou que um deles já estava fora, não foi? O Fla Bahia caiu na primeira rodada. Mas o Fla Bahia, tudo bem, porque a gente vai comentar já. O Fla Bahia tá... Ah, não deve entrar, cara. Agora o nível da Copa já tá time de meio de campo, sei lá, 30 esquerdas. Saca, tipo. 30? Não, é 30, é um campeonato. Ah, estrelas. Não hot stats. É. Não, mais até já. Vamos falar do semi-volts. Em sexto está o Atlético Bulls. O Bulls capengou um pouco na temporada passada, disputou a repescagem, mas conseguiu se manter na elite. Mas nesta temporada ele abriu mão da disputa da liga e não vai escapar da repescagem. Ele está 3 pontos acima da zona de rebaixamento direto. Resta saber se o JP Bulls, o dono do time, vai simplesmente descer suavemente e resignadamente a segundona, ou se vai surpreender a todos, armar um timaço para disputar a repescagem e o próximo campeonato brasileiro. Em sétimo, o Zio UFC. Na primeira vez em que ele disputa o campeonato, o Zio simplesmente já abriu mão. Passou a jogar para fazer caixa. O manager, o Luiz Vieitas, está no jogo há pouco mais de 3 anos e já conseguiu chegar à elite. Uma outra ascensão muito meteórica. O que talvez explique ele não ter aguentado, né? 3 semanas. Né? Pouco mais de 3 anos, foi mais rápido que o Gustavo. Ele substituiu o Machadianos FC ao ser campeão da Segundona 3. Mas nem bem sentiu o gostinho dos campeonatos brasileiros, já vai embora, quem sabe, para voltar com tudo em breve. Em oitavo lugar está o Fla Bahia. O Fla Bahia, gerenciado pelo... Eu não sei como eu vou ler isso. MSSS4 ou MS4? Ou MSA, né? Porque também ainda pode ser jogadinho. Enfim, esse aí. Vou falar aí. Às vezes polêmico, ele às vezes arruma confusões com a galerinha. O Fla Bahia passou por altos e baixos aqui no hat-trick. Ele já foi campeão da Copa do Brasil e vice do Campeonato Brasileiro na temporada passada. Ele aparentemente não suportou a pressão de ter uma folha salarial muito alta e teve também que fechar para balanço nessa temporada. Resta saber se a queda livre continua na próxima temporada, já que o Fla Bahia jogou vários jogos dessa temporada com um ou dois jogadores a menos, em um possível descaso com o jogo. Eu lembro que ele saiu da primeira rodada da Copa e ele já estava assim, com o time completo. Eu falei, pô, ele desistiu do jogo? Resta saber se a queda livre continua ou se ele vai dar a volta por cima e armar um bom treino para voltar à elite. Experiência para isso ele teve, vale lembrar que em 2006 ele foi técnico da seleção brasileira. Não, de repente o cara fala aí, o cara tá ali na rede dele, cegado, tomando uma água de coco, largou a mão do time, deixa assim, tá bom de jeito que tá. Fantástico, o outro infeliz fica 6 anos jogando hat-trick e a tática dele é resumida como ele tava lá na rede. O momento, o auge do podcast já foi atingido. Vamos pra casa. Os comentários sobre a Liga Judônica a gente confere na segunda parte.